Paulo, tá 3297, tá? 229 a bordo, 3h40, Vena Confins. Tá 3897, livre o taxi via Patio 1 no Índia, ponto 000 Torre, 118 decimal 95, ajuste de altímetro 108. E Patio 1 no Índia, chama a tua confronta 3297. Panorama 201 autorizado, alinhar e manter pista 10. Papai meu, e siga o que você prossiga. Por gentileza, o uísque Golf Oscar. Aguarde cópia, por gentileza. 6201, autorizado decolar, pista no 0, vento no 80 graus, 079. Autorizado decolar, no 0, 6201. 3677, ponte de espera, próximo. 3677, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Chanel 6201, decolar 201, controle 119, decimal 35. Decolar 35, 6201, obrigado. Chanel 6143, na escuta? Na escuta, prossiga. Chanel 6143, autorizado pouso, pista no 0, vento no 80 graus, 079. Leve pouso, na 10, 6143. Parabéns. Tá, 3677 visual com Airbus da Avianca na curta final. Afirmativo. Após a passagem do mesmo, ali mantém pressão no zero. Após a Avianca ali, mantém no zero, 3677. Boa noite, eu Sapa Sapa Bravo, Uniforme Sierra, está visual com a 17. Sapa Sapa Bravo, Uniforme Sierra, prossiga. O Bravo Uniforme Sierra está visual com a 17, senhorita. Pode ingressar na final. Bravo Uniforme Sierra, número 2, para pouso em Salvador. Faça um 360 com curva pela esquerda, reporte interceptando final no 7. 360 pela esquerda, Bravo, Uniforme Sierra. Chalé 6143, no solo 04, libera a direita, solo 121, décima 1. 211, 6143. Seu Oscar, Papagô? Prossiga. Está precisado do localizer. Oscar Papa Golf, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH no 0, no 8. Pouso, aguardando autorização de pouso. Canto 3677, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 70 graus, 07 nós. Livre decolar, 3677. Somente lembrando, você fez um plano voo local, Salvador, Salvador, porém o destino é Aracaju? Correntando 3897, está próximo, ponto de espera da 0. 3897, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Entendi, então o nível solicitado é o 075, o seu decola inicialmente restrito no meu pé e o corredor forte. Oscar Papa Golf para sua fibra, trem baixar e travado, está visual, solicita pouso na 107. Oscar Papa Golf, informa que se o senhor cancelar e pousar na pista 107, será preferido. Ok, pelo aeronave que está na rota? Afirmo. Ok, posso seguir o número 2? Continua a aproximação aguardando. Estou aguardando. Canto 3677, decolou 06, controle 119, decimal 35. Canto 35, boa noite. O Bravo Uniforme Sierra, pode ingressar agora na final? Papa Tango, Papa Golf, a torre. Siga. Somente formando, se o senhor cancelar e prosseguir para 107, seguirá como número 2. Ok, então vamos para 10 mesmo. Prosseguir para 10 mesmo? Ciente. Então, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 08 nós. Papatango, Oscar, Papa Golf. Golf. Papá, papá, Bravo, Uniforme Serra, prossiga final pista 107, aguarde autorização de pouso. Prosseguindo, final 107, Bravo, Uniforme Serra. O Chanel 6143, dê passagem ao ATR da Azul após ingresso de Juliette, portão 09. Após o ATR da Azul, portão 9, 6143. Opa, Chanel. Boa, abração. Alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, tá 3297. Papatão Gótica, Papa Golf, solo 07, libera a direita, solo 121, décima 1. Papa Romeo Whisky. Corrigindo, Papa Romeo. Alto Papa Golf, prossiga. Alto Papa Golf, taxi via Alfa, reporte antes do taxi Juliette, vai prosseguir para Aerostar? Bravo Uniforme Serra no solo 09, confirme o pátio. Ao 09, abaixo, é. O Bravo Uniforme Serra, é, o pátio é o pátio 5, abaixo, é. Autorizado, backtrack, reporte livrando na Taxi Papá. Reporte na Papá, Bravo Uniforme Serra. Desde o 2231 para o pushback e acionamento da 112. Desde 2231 na remota 112 está autorizado, reporte para o táxi. Sente, reportaremos táxi 2231. Papá Romeo, Whisky Golf Oscar, é o solo novamente? Estava checando junto com a sala IES, confirmando novamente seu plano. O senhor decola Salvador, Salvador, sobrevoando Aracaju, no nível solicitado 075. Compreendido então. Só vai sobrevoar o setor norte, afastando-se do setor norte e solicitando ascensão para o 075. Na remetida, prossegue em frente até a oitava milha, depois já torna com curva esquerda para ingresso terno do vento pouso. Gente, JV53, reporte na, para a remetida. Portará para a remetida, 53. Restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para ascensão ao nível 055. Acione no transponder 0132, o controle de Salvador 120.8. Iniciando a remetida ao JV53. JV53, sente, curva esquerda, reporte, perna do vento, pista no zero. Ok, só confirmado, tá? Vamos seguir em frente por mais 7 milhas e após retornamos com a curva esquerda para perna do vento. Sente. Confirme a altitude, JV53. Vai acender para 1.500 pés. Sente. 8.95. E, por gentileza, modifica o transponder para 0167. Autonomia alternando o Brasil. Alternado, passaria 2231. Brasília, senhorita. Livre o táxi via Patio Luiz, apontado no 012, 118.95, ajuste altivo para 1.09, passaria 2231. Gente, estou autorizando o táxi, são por espera, 118.95, 2231. Posso Papa Golf e aguarde para ingresso, tem aeronave da ATR. TR da passarela, está aqui dentro, ponto de espera do 1.0. Azul 2712, confirme o transponder acionado? 2-6-0. Gente. Por favor, gentileza, faça um cheque no equipamento rádio. Não foi possível compreender a transmissão. Gente. Papatango Oscar, Papa Golf. Autorizado ingresso Juliette, contorno Pátio 1 na Lima. Chame a torre 118.95 para prosseguir. Salvador, Gol 645, autorização Vitória. Gol 645, aguarde para cópia. Prepare a saída da Euleda. Papa Golf na escuta. Whisky Golf Oscar, livre sonar, chame pronto pro táxi. Whisky Golf Oscar, aguarde. Azul 27, 1-2, autorizado decolar, pistola 0, vento 1-2, 0 graus, 099. Vento 27, 1-2. Batalha 223, eu não mantenho ponto de espera. E foi fundo. Seria a nossa saída prevista para a vitória da conquista? Previsto é a Árvore Elefa, azul 2781. Muito obrigado. Gol 645 está pronto, se tiver cancelamento no 2. Gol no 645, está livre para o Chibec? Pronto, cópia? Pronto. Gol no 645, autorizado Vitória, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após voa direto por seguro, onde intercepta a UPS 144. Aciona 545 no transponder, o controle salvador 120.8. Confirma o transponder? Transponder 5545. Facilizado 360 na Dael, Leda, pós posto seguro, pesulou 44. O transponder 5545, controle 1208, gol 645. Gol 645, correto cotejamento, reporte pronto para o táxi. Papa Golf na escuta? Então vai no transponder, por gentileza. Batalha 2231, autorizado decolar, pista 0, vento 140 graus, 12 nós. Equilíbrio decolar, espaceira 2231. Está girando base, porta na final, baixar e travado, JV53. Whisky Golf Oscar, autorizado. Táxi, reporte na taxiway, papá. Passaram 2231, decolado Zulu 1, controle 119, decimal 35. 19-35, 2-3-3. GV53, autorizado pouso, pista 90, vento no 40 graus, 13 nós. Sente o GV53. Whisky Golf Oscar, autorizado ingresso, pista 97, reporte alinhado e pronto. Número 45, 136 a bordo, 3:40, galeão. Eu falo aos 20, autorizado backtrack, reporte livrando. Backtrack, reportará livrando, G33, tá? A direita via Índia, você espera a torre 118, decimal 95, ajuste 10, 18, bom voo. Índia, ponte espera 1895, boa noite. Passando a frequência ali. Torre Gol 645, ponto de espera pronto. Gol 645, autorizado, alinhar e manter pista no zero. E mantendo no zero, 645. Whisky, Golf e Oscar, sente, aguarde um minuto. Voo no 645. Autorizado, decolagem, pista 10, vento 970 graus, 089, gol no 645. Livre decolagem, 090, gol 645. Golf Lodge foi autorizado, decolagem em pista 197, vento 170 graus, 089, Whisky Golf Lodge. Poderia confirmar sua flecha, Whisky Golf Lodge foi autorizado, decolagem 197, vento 170 graus, 089. Sim, nós estamos com o instrumento. Operando em condições visuais, teto estimado em 1.700 pés, visibilidade agora de 8.000. E o setor da sua decolagem aparentemente está bom. Ok, positivo. Por que você vai informar para mim a presença do controle? 19:35. Ok, aliado, vai iniciar o escopo. Voo no 645, veiculado aos 25, 19:35, bom voo. 345, confirma, 208? 19:35, controle. 435, boa noite. Whisky Golf Oscar, decolado aos 27, suba restrito a 1.000 pés, curva esquerda, cruze o campo na proa da réia forte. Forte livrando a final da 28. Whisky Golf Oscar. Ok, com curva esquerda, vai cruzar o campo na proa do forte, o Whisky Golf Oscar. Pira da El, Lida Morte, e apesar do 1-0, Piraí. Montage, Apazolão 44, Pagode. 5537, transponder, controle 119, 35. Guarulhos 360, Apazolão 10, Piraí, Montage, Apazolão 44, Pagode. Escola da 10, curva direita, Dael, Leda, Mótima. 5537, o transponder, 1935, controle. O 62, segurança. Puxa, 659, correção, pronto para puxar o acionamento. Confirma-se, né? Cruzou a final da 28, o Whisky Golf Oscar. Gente, na minha escuta até vertical de buraquinho, após controle em 1935, até volta, o Whisky Golf Oscar, bom voo. Afirmativo, o senhor autorizaria a ascensão para o 055 como plano, senhor? Chame da presente então, 1935, controle e coordene com o mesmo, o Whisky Golf Oscar. Ok, ó. Azul 2781. Seguinte da X-Ray 160 Conquista. Azul 2781, boa noite. Para a vitória da Conquista, nível 200 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Arbor Elefa. Após Elefa, voa Oplor após DCT. 5554, transponder, controle 120, decimal 8. Dado 200 para a Conquista, decola da 10 com curva direita no perfil da Arbor, Elefa, Oplor. Após o piloto de CT Conquista, aciona 5554, controle Salvador 208, Azul 2781, parte 3. Tudo se ajeitou no contagiamento correto, reparte pronto para pushback, acionamento. Portaria Azul 2781. boa noite, Gol do 705. Gol 705, boa noite. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 0, vento no 50 graus, 8 nós, 1018 na Juiz. Sem chuva na vertical, pista molhada. Assim, equilíbrio, pouso, capoeira no 0, Gol no 705. Gol na 705 no solo aos 40, libere na Fox, chame 211, pô. Gol na 705, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 02. Whisky Golf Oscar, está em contato visual com o campo. Ciente Whisky Golf Oscar, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão na 7, vento 180 graus, 08 nós, reporte baixado, travando. Golf Oscar. Informação Yang, autorização Galeão 340. 3197, boa noite, tem pré-autorizado 360, copia a marca coordenação. Copia, 3197. 3197 para Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Irumi, e Urban November 857, até Mou. 5561 no transponder, controle 120, decima 8. Autorizado Galeão 360, decola da 10, curva direita, à direita, na saída Tael, Leda, Irumi. Aerovia Upper November 857, tem bolso. E 5561, transponder 208, controle. Otana 3197. 3197, correto, sem transfer, pushback, assinamento. Boa tarde, obrigado. A 2855, que foi? 1099? 1099, boa noite, prefira. Beleza, só pode me informar a saída para Confins, eu via a Pesulu 21 Elefa, direto nisso para a Pesulu 21. Pesulu 21, Árvore Elefa, pode compor minha rota. Já. Dona 2 Vazão, informe sobre o reporte do voo 310 até o 360. Gente, só umas 4h30, boa noite. Boa, bom trabalho. Salvador, azul 2781 para o táxi, 62 a bordo, 3 horas e 20, Salvador, no pé. Azul 2781 no táxi autorizado via Pati Índia, nossa espera torre 1 no 9 de semana de 5, ajuste 1-0-8, bom voo. Pátio Índia no ponto de espera, torre 1-8-9-5, após controle 1-2-0-8, azul 2781, obrigado, sua território. 3197, estamos no portão 7, pushback a zona meta. Portão 7, aguarde, tá 3197. Passa. Tá no aguardo do operador. Vento 180109018. Opa, a linha decola de imediato no 0 azul 278, obrigado. Delta 3197 no portão 07. Sem problema, nós aguardamos. Delta 3197 totalmente pronto para o CUS. Autorizado para o feedback, sempre pronto para o ataque. Iniciar a decolagem azul do efetivo. Ciente. Azul 2781, decolar 251, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, controle azul 2781. Morte. Cara, 6259, não tem ainda, tem abraço um pouquinho, mas 5 horas e 34 minutos de autonomia. 149 a bordo, para o táxi. Continuando 149 a bordo? Afirmo. Táxi via Apache Índia, ponto de espera, torre 1, 18.95, ajuste 1-0, 1-9, bom voo. Via Índia, 1-0, 1-9, ponto de espera, 1-8, 3, Oceania 61, Oceania 62.9. Boa noite, 3197, boa. Autorizado, alinhar, decolar, pistola zero. Vento 1, 80 graus, 10 nós, 1019 agora. Chanel 6259, autorizado a alinhar, alinhar e manter a pistão no zero. Sim, mantenho o zero, Chanel 6259. Autorização, confiança, gente da linha. 1-0-9-9, confins, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Árvore Elefa, após Elefa, voa Nitibu. November, Índia, Tango Bravo, Oscar, no interceptador do Zulu 2-1 até o destino. 5570 transponder, controle 120 decimal 8. Confins nível 360 aprovado, decola 1-0, curva direita, água transição Elefa, 5570 zona, controle 1208, a rota após Elefa, direto 20, Gopher Zulu 21. Essa é a transfera para o estacionamento, Gomes.